O Gugu mora em Alphaville, cara. O Gugu mora onde eu trabalho. Boa. Trabalha com o quê, velho? É mesmo, né? Tipo, a gente também... É um blog... É um pessoal bastante impessoal, né? Ninguém sabe porra nenhuma, né, cara? É foda. Cara, assim, quando as pessoas me perguntam, eu nunca sei explicar, cara. Com tráfico tótico, de criança é foda, cara. Tótico. Tu não é complicado falar, né? É complicado. Não, cara, eu trabalho com prevenção de fraude de cartão de crédito. Ah, é tipo um CSI do telemarketing. Mais ou menos. Você bate nas pessoas? Não, não. Como é que você previne? Pois é. Previne. Previne é foda. Como que você previne? Cara, é que tem várias coisas que a gente faz, né, cara? Tipo, é realmente difícil, complicado de explicar, cara. Você não sabe explicar porque você não sabe. Eu não sei o que eu faço, né? Eu chego lá e fico fingindo que eu trabalho só. Exatamente. Eu tô imaginando, tipo assim, tem um grampo na ligação dos atendentes, tu fica ouvindo pra medir o tom de voz da pessoa pra ver se ela tá mentindo. Não, eu não cuido do telemarketing, é fraude de cartão, cara. Tipo, cartão que é copiado, cartão que é fraudado e tal, essas coisas. Aham. Fraude de cartão, tipo, conta falsidade ideológica, nego que clona cartão, essas quadrilhas que aparecem no Jornal Nacional, vira e mexe aí de clonagem. Já aprendeu de cartão, alguma, é isso? Já. Você tem porte de arma, Matu? Você tem porte de arma? Não, não, não. Low and order, Matuza. Cara, assim, é que, tipo, eu não tenho contato, mas, tipo, pessoal mais acima, assim, da minha área, tipo, os meus chefes, tipo, trabalham, tipo, tem a gente, o banco e a Polícia Federal, tá ligado? Caralho. Deus, Matuza é bop. Nossa, cara. Eu já tô imaginando... Não, porque, assim, a nossa empresa trabalha pro banco, pros bancos, né? Uhum. E os bancos têm, dependendo das coisas, tem, né, o banco tem que trabalhar com a polícia. Miguel tá imaginando o Matuza andando com escolta armada, né? Tipo, segurando. Ele chega lá, não vai parcelar ninguém! Não vai parcelar ninguém! Senta o pin nessa porra! Ai, caralho. Tipo, né, onde eu, por isso que eu nunca fico no Twitter e tal. Onde eu trabalho, você não pode entrar nem pro celular, tá ligado? Aham, uhum. Que louco, cara. É, porque é uma área de segurança, tá? Tem dados de clientes pra caralho, tá ligado? E pra nego tirar uma foto do celular ali ou copiar alguma coisa ali. Sim. Matuza, homem de preto. Tipo, claro. Isso. Eu tenho que trabalhar sobre tudo, todo dia. Man in black. E óculos escuros. Galaxy Defenders. É. E é isso, esse é o Matuza. Você tem um neuralizador, Matuza? Eu tenho. Olhem! Lá no céu! Acho que é um pássaro! É um avião! Não, são os caralhinhos voadores! Começar a putaria! Amigos do fórum, meu nome é Marcel de Souza, esse é o episódio número 21 dos Caralhinhos Voadores. Eu tenho aqui ao meu lado direito da mesa o garoto do sorriso bonito, do mamilo bonito, magrinho, a gente achava que era gordinho, porém não, Miguel Dias. Como é que tá, velho? Beleza? Tô muito gripado. Muito gripado. Muito gripado. Tá fazendo 28 graus aqui em Salvador. Tá brusca de temperatura, né, cara? É. Tá com as juntas doendo por causa do tempo, do frio. Sim. E tem aqui ao meu lado direito da mesa ele que tá se preparando, cara, pra entrar de férias do Caralhinhos, da vida, do trabalho. Tá se preparando pra viagem, vai virar um cara, vai viajar o Brasil agora, cara. O nosso especialista, inclusive, do episódio de hoje, cara, nosso amigo Matuza, como é que tá, velho? Beleza? Isso aí, férias, chupa mundo. Como é que tá a expectativa pras férias, cara? Tá bacana? Pô, tá aí, né, cara? Tá aí. Pô, não vou trabalhar, já é expectativa boa o suficiente, cara. Verdade, cara, realmente. O amigo tem razão, cara. Qualquer coisa que faça a gente parar de trabalhar já tá valendo, cara. Tem razão, cara. Pois é. Alô, Marcel, que não trabalha. Só faz uns desenhos. Sem argumento, sem comentários. E no episódio de hoje vai falar sobre BDSM. Isso mesmo, pega tua roupa de couro, teu latex, teu chicotinho, teu plug anal e vem com nós, porque hoje vai ser uma delícia, cara. Miguel, pensou? Achei! Tá, a gente começa lendo a Wikipédia nesse artigo. O professor Matuza vai ler. É, Matuza, hoje tu é o cara, Matuza. Vai lá. Vale a definição do BDSM lá na Wiki. É. Na verdade, cara, assim, só pra deixar claro, porra, antes que alguém me xingue, eu não sou especialista, eu sou só um consumidor. Né? Então, pá, basicamente, cara, BDSM, a definição, que é uma sigla louca, né, cara? Tipo, quem foi o cara que cunhou essa sigla, eu não sei, quem foi o órgão, sei lá. Mas é uma sigla louca que são, tipo, BDSM, são quatro letras e cada dupla de letra é uma sigla. Ó, BDSM. BD é Bondage e Discipline. DS é Domination e Submission. E SM é Sadismo e Masoquismo. Então é isso aí. E MSN é o quê? MSN? Pô, amiga, sério que essa é a piada? É isso. Eu tô doente, eu tô desacreditado aqui nessa piada, cara. Eu estou doente. Eu pensei em falar SMS. ia ficar muito melhor, realmente. Cara, SMS não tem nada a ver com... Nem parece, cara. Caralho, que merda. Ai, cara, e assim, se você for colocar assim, a cultura da BDSM, a cultura. Tem várias subdivisõezinhas que às vezes não conversam entre si também, né? Então, tipo, você fala assim, ah, eu curto BDSM. Você pode ter tanta coisa que pode ser que, tipo, não dá pra você dividir o público de BDSM numa coisa só, sabe, cara? A própria sigla já é uma coisa tão maluca, né, cara? Que é foda, assim, você fala assim, ah, o que é o BDSM? É isso. Porque, tipo, você, é dor. Mas, cara, às vezes não, às vezes é só a questão psicológica. Eu, inclusive, não gosto de spank, por exemplo. Olha. Spank simples, puro e simples. Spank por spank. Uhum. Sabe? Só a mina. A mina no amarrada no cavalo lá, não um cavalo de verdade, né? Com o mano com a palmatória deixando a bunda vermelha e choque. E se não tiver um contexto, cara, porque eu acho que a questão, pra mim, a grande pegada do BDSM é a parte psicológica, tá ligado? Tanto dos dois lados, tanto da mulher com o cara, ou do cara com a mina, ou da mina com a mina, do cara com o cara, enfim. Alguém fala alguma coisa aí, cara? O Matuza Cast tá foda. Uma coisa que também eu acho que é importante falar também, cara, é que tem... É tipo assim, né, cara? Essa sigla BDSM, ela é muito comum pra quem usa internet e gosta de pornografia, ou seja, todo mundo, né, cara? Que a gente acaba confundindo, né, cara? Porque, tipo, tem fetiche e tem o BDSM. Tem gente que tem fetiches e... Fetiches. E tem gente que tem fetiches e acaba se confundindo um pouco, né, cara? Meio que ela falta do entendimento da parada. Porque é uma parada meio louca. Eu tava nesse meu profundo estudo sobre o tema, cara. Eu fiquei com a impressão de que o BDSM, assim, que nem o Matuza falou, né, cara? Tem um monte de coisas que né, são separadas. É uma vibe meio partidos comunistas pré-revolução russa, tá ligado? Tem várias tendências e tal, todas elas, né, são muito fortes, muito sérias naquilo ali e é muito louco, cara. Professor Matuza. Fala, menino Miguel. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, menino Miguel. Quem criou o BDSM? De onde veio isso? Quem foi o cara que achou que o sexo tava chato e pensou, que tá um chicote? Quem foi esse cara? Então, cara, como eu falei, eu não sei exatamente qual é que é a origem e tal, mas a gente tem indícios de tipo, gravuras com tipo, tranças, com chicote e tudo mais, tipo, de coisa do Egito, sabe? Do Egito antigo. O Kama Sutra, inclusive, né? Tem coisa da época do Kama Sutra e tal, que foi... O Kama Sutra teve bastante impacto nessa libertação, assim, sabe? De olha só, a gente tem um mundo lá fora, tem um mundo pra se explorar de coisas loucas que a gente pode fazer, sabe? Então tem coisa de, tipo, 1700, coisa de antes, assim, cara. Então, tipo, da história... Na época, cara, você pegar na época, tipo, vitoriana, o que tem de desenho, de gravura de escravo, mulher escrava sexual, é absurdo, cara. Tem coisa pra caralho, assim. Então não dá pra gente, tipo, definir, começou assim, sabe? Porque pelo menos eu não sei definir. Alguém talvez saiba, né? Eu não sei. Elas eram escravas sexuais ou eram escravas de verdade mesmo? É, as... Ah, ela, não é, é bem fetiche, mano. Não, mas é o fetiche do cara. O fetiche do cara é causar dor. É que na época o escravo não era visto como uma pessoa, quase, né, cara? Então, tipo, o bagulho, ele curte causar a dor lá e foda-se, né, cara? É que hoje em dia a gente já tem uma compreensão que é uma pessoa que tá ali do outro lado, né, cara? Não, eu ia dizer que, tipo, isso é uma parada que é meio no BDSM, tipo, essa condição, é toda ela, é, né, ela é muito bem esclarecida de que é uma parada voluntária, recíproca e tal, né, cara? Tem... Ah, sim, essa parada que é violento, que não sei o quê, tipo, ah, você tá maltratando a pessoa, é muita visão de quem tá de fora, né, cara? Uhum. Porque eu acho que quem tá ali no meio, cara, justamente o contrário, assim, quem tá ali no meio, cria-se um laço, um vínculo, assim, tão, tão forte, sabe, de você, e tem, é um, já é normalmente, né, uma dança, essa coisa, essa analogia besta, mas, nesse caso, é muito mais que saber até onde é o limite da outra pessoa, sabe, uhum. É um vínculo que é muito forte, cara, assim, tanto na dor física quanto psicológica, sabe. Também tem uma outra parada, né, cara, tipo, novamente com essa simplificação de, né, de fora, né, cara, incluo eu, né, cara, que, tipo, a pessoa vincula, né, BDSM, né, é uma putaria generalizada, desenfreada, louca, troca de casal, swing, o caralho, e não é necessariamente isso, né, cara, tem todo um lance de pessoas que praticam isso em dupla, né, cara, e é muito livre, mas ao mesmo tempo não é tão esse estereótipo, né, cara, de gente enlouquecida. Pederastia, louca. É, essa coisa, né, que as pessoas criam no imaginário comum, né, cara, até muito essa coisa da relação dominadores e pessoa que é submissa também, é uma parada que em tese, né, cara, na cartilha do partido do BDSM, né, cara, é uma parada muito, muito esclarecida, muito combinada, de a pessoa tem que conhecer a outra, tem que saber como é a outra, pra poder se colocar na condição de escrava da outra, né, cara, tem... É uma parada que, se tu olhar assim, cara, com olhos... É que assim, eu tô sob efeito desse artigo da Wikipédia, então, tipo, eu falando aqui, eu tô vendo esse cara, o cara que escreveu isso aqui me contrariando, tá ligado? Mas, tipo... Cara, eu não vi esse artigo da Wikipédia aí ainda. Eu não li justamente pra não ter nenhum tipo de... De medo, cara. De influência. Você falou, tipo, a pessoa que tá sendo submissa e o quem tá dominando... Só dando uma passada de leve, assim, por cima dos... Tipo, de nomenclatura, né, cara? Uhum. Né, que usa, que... Falando assim, parece que eu realmente, né, vou em altas orgias BDSM, né? Você não vai? Oficialmente... Então, o que a gente tem de... O que a gente tem mais de convencional, que a gente conhece mais, né, é dominatrix, né, ou dominador, né? Mas você tem, tipo... Se usa muito, tipo, daddy, né? E o cara que é dominador, geralmente, com mulher, né? Ah, eu gosto desse. É, mas é... Então, aí você tem que... É uma parada mais psicológica, né, cara? Tipo... Ou não, mas, tipo... E a escrava, né? A slave. Se usa muito slave também. Ou submissive. Ou bottom. Tem o top também. Tem o top. Eu tô lendo aqui, tem o top, cara. O cara que é top, né? Achei engraçado. Top é foda, eu nunca vi essa. Top, nunca vi, cara. Eu sou top no bagulho. Tem muito de falar o big e o little, assim, tipo... Mas é meio besta, assim, cara. Basicamente, tipo, a domina... Se usa muito, às vezes, domina também pra mulher, sabe? É da hora. Domina eu acho legal. Eu acho dominatrix uma meio bosta, assim, sei lá. É uma palavra que tá gasta já e tem toda aquela... A minha conotação de dominatrix é dominatrix brasileira, cara. É exatamente. É uma conotação pejorativa, cara. Eu não consigo achar legal quando eu penso, dominatrix, cara. Não é legal. Não é... Tá bom, pois é. Cara, eu já tenho normalmente preconceito com pornô nacional, né? Vocês sabem. Sim. Mas, cara, eu tenho um preconceito muito grande também com toda a cena, né? A palavra seria essa. Toda a cena de BDSM brasileira, cara. Sim, tipo, tudo que se tem, tipo, de dominatrix conhecidas no Brasil, geralmente são dominatrix brasileiras, daquele estereótipo. E, cara, a coisa do Brasil é muito caricata, cara. É muito aquela coisa de, ah, não, masmorra, sabe? Ah, não, criar um ambiente pra masmorra e não sei o que. Ah, por favor, né, cara? Cara, que verdade. Pra tudo que eu já vi sobre isso no Brasil, realmente... É muito caricato no Brasil, cara. É muito... Cara, tipo... É muito filme trash, sabe? Aí, porra, é uns mano com uns mano com uns bancos tipo de ordem secreta, tá ligado? Uns olhos amordaçados. Cara, não, lembra? Os mano com baralho preto no Magic the Gathering. É muito por aí, cara. Eu gostaria de estar errado. Eu quero estar errado. Eu quero que alguém fale: não, pô, nossa comunidade aqui, pô, vem aqui, vem conhecer a nossa comunidade, é família. Sabe? Que lá fora você eu acho que o que tentam copiar aqui e acaba virando essa merda de calabouço, não sei o quê, é que lá fora você. Marcel tá. O que, que foi, Marcel? É que lá fora você tem uma pegada classuda também. Sabe? Você consegue ter um negócio que é bonito, sabe? Chega a ser artístico, sabe? Só que aqui você não consegue fazer isso, cara. É, verdade. Aqui parece que você não tem o sentido do psicológico, cara. Muito, se perde muito aqui, eu acho. É muito chicote, muita gritaria, muito, tipo, a pessoa quer fazer a parte da humilhação, a parte do psicológico e tal, e grita, fica gritando, cara. Eu acho que a Dominatrix, a Mistress é mais legal. A Mistress, pô, eu acho que é aquela que não precisa falar, sabe? Nossa. É aquela que foi, Miguel? Matuda falou com a convicção agora. Mas. É aquela que, cara, precisa de um dominado. Não precisa nem falar, também. Olha pra mim, eu obedeço. Mas, é, mas é isso, cara. Tipo, ela tem que passar, ela tem que ter o porte e ela tem. E tem essa relação que já pré-estabelecida entre os dois, ou os quatro, ou os 18, sei lá, que, tipo, você sabe quem é aquela pessoa, sabe? Não é uma completa estranha, até pode ser uma completa estranha, mas mesmo ela fazendo uma completa estranha, ela tem bagagem pra te dominar, entendeu? Sim, sim. Não, até, novamente, na minha pesquisa aqui, eu tava vendo que justamente a pessoa que tá na posição de top, né, cara? Top é foda. Top da balada. De autoridade na parada, ela tem que ter um puta conhecimento teórico dessas práticas, justamente porque... Ah, até porque, né, só apresenta riscos, né, cara? Tem principalmente no bondage, né, cara? Bondage é a parte de amarração, né? Aham. Uhum. Você pode ter tanta chance de dar merda ali, cara. Tem. Sim. Pô, tem. Eu lembro, aqui em São Paulo tem uma feira que chama Pop Porn. Até teve esse ano, eu até pensei em ir por causa do cara ninja e tal, mas eu acho ela meio merda por muitas coisas, assim. Desculpa se tem alguém ouvindo que é do Pop Porn. É, cara, não. Eu até tenho curiosidade de ir, mas uma coisa que eu queria muito ter visto é que tinha um cara que. Um cara ou uma mina, não lembro agora, que tava dando. Ia dar um tutorial, assim, ia dar um workshop de bondage, cara, assim, cara, de nós, de amarrações e nós diferentes e tal, não sei o quê. Tipo, porra, muito massa, cara. Não, é justamente isso, né, cara? Até sobre o que eu li, assim, os caras falam muito sobre isso. A pessoa tem que ter uma formação antes de praticar isso, tá ligado? Sim, cara. Até no texto, o cara afirma muito isso, tá ligado? Que antes de, tipo assim, tem que conhecer. O princípio de qualquer prática que requer conhecimento, né, cara? Tem que ter a teoria antes de partir pra prática e tal, né, cara? E ele fala muito disso, saca? Que existem. As pessoas se organizam pra fazer workshops justamente por causa disso. Tem todo esse lance de, né? Pessoa que tá chegando não pode sair fazendo isso, tá ligado? O cara fala muito sobre. Isso que tu falou sobre o Brasil, cara, até me lembrou uma parada que eu li falando justamente sobre essa coisa de que hoje em dia, como esse tema ele é muito popularizado, muita gente que não é de true real motherfucker do bagulho se joga nisso aí, tá ligado? E se coloca como mestre, não sei o que, dominador, mas tipo, o cara não tem o menor conhecimento pra fazer isso, não tem a menor capacidade. Não compra nem um D20, né? E não só conhecimento, cara, assim, sendo. Indo pra um lado que eu não gosto, mas não deixa de ser verdade, o cara não tem conhecimento e respeito, cara, sabe? Sim. Porque eu acho babaca esse negócio de, tipo, que às vezes o bagulho, esse negócio de, tem que ser um negócio exclusivo e fechado, acaba virando um bairrismo, tá ligado? Muito babaca, assim, de tipo, não, isso é. Que os caras caindo nesse negócio de novo de masmorra, os caras acham que estão no. Os caras acham que são Illuminati, tá ligado? Clube secreto. Mano. Isso é babaca, mas, cara, quem tá indo, você tem que ter um respeito, sabe? Pro pessoal que já tá fazendo aquilo há tempo e sabe, e se conhece, sabe? Tipo. é, o negócio tem que ser feito, entre aspas, em família, sabe? Você tem que conhecer em família. Você tem que conhecer com quem você tá fazendo, cara. É muito difícil até pra você se ligar ali, se ligar, a se plugar em alguém que você não conhece, sabe? Tipo. Mas professor. Até... Professor Matuto. Fala, Miguel. Fala, Miguel. E o BDSM no pornô? Quais são os subgêneros que tem? Ah, na verdade o BDSM no pornô tem os mesmos subgêneros que na vida, né, cara? Sítios. Mas tem coisas que, né, acabam vendendo mais ou menos e tal, né? Bom, a gente tem. Bom, você tem o BDSM, tipo. Tradicionalmente você tem cara e mulher, né? Casal normal. Normal. Que nesses casos geralmente. Normal. Porra, Miguel. É um preconceito, hein? Casal normal. Que geralmente cai pro bondage, né? Cai pra amarração, chicote, vela, essas porras todas. E aí tem o inverso, que é o Fendom. Fendom é a mulher dominando. A mulher pode dominar ou um cara ou outra mulher. Ou um travesti. Ou um anão. Não que um anão não seja um cara ou uma mulher. Só um preconceito, só um preconceito. Homem, mulher ou anão. Perdão, dominador. Cara, eu nunca vi. Fendomzinho. Oh. Eu já vi, cara, uma anã que, tipo, tinha a dominatrix, a mistress, e a anã era, tipo, ajudante dela, tá ligado? Aí e aí tinha um cara que tava sendo dominado lá por ela, e aí a anã, tipo, ela ia mandando e a anã ia fazendo as coisas, assim. Era divertido, cara. Não dava barato, mas era divertido. Então, o Fendom é a mulher dominando, né? Pode ser qualquer um dos dois gêneros, ela dominando quem quer que seja. De que mais que a gente pode falar? Cara, assim, tem muitas coisas que são, tipo, por exemplo, da Kink, que o Miguel negócio que eu cito. Ah, Matuto, peraí. Cara, hoje é o dia de tocar o foda-se pro Miguel e falar à vontade sobre a Kink. Eu tô me segurando pra não falar, né, cara? Tô me segurando pra não falar. É porque, assim, a Kink tem vários sites dela, né? Que ela domina da maneira que ela quer, né? Porque são os sites dela. E que, né, são de gêneros diversos. Aí acabam, como aqui, que é um site muito famoso, acaba virando quase com gênero, assim, sabe? Mas, cara, tipo, você tem um gênero que é interessante, que o pessoal chama de wet sports, que é de líquido, com líquidos. Seja lá o que. É, então, tipo, pode ser a mulher, tipo, num caixão de água, ou o cara com uma mangueira enfiando em todos os orifícios d'água, caralho, sabe? Tipo, coisas com água, ou às vezes até com outros líquidos, mas. Não, não. O piercing não entra nessa parte, assim. Piercing é piercing. Piercing é BDSM? Cara, eu acho que o piercing não é BDSM. Eu acho que ele é independente do BDSM, mas ele pode ser um recurso para o BDSM. Ah, é uma ferramenta. Tipo, eu acho que é um recurso de qualquer, né? Tipo, pornô. Mas ele você pode usar, principalmente a parte de dominação, né? A psicológica e tal, e ir lá e usar, cara. Eu não gosto, não curto. Mas eu acho que é uma ferramenta válida. Até porque, posso fazer um adendo aqui, cara? Uhum. Permitam. Até porque, na verdade, pelo que eu entendi também, o BDSM ele tem certos elementos que, né, que fazem parte disso aí, mas ele, pelo que eu entendi, ele é mais do que isso. Ele é uma forma de comportamento mesmo, tá ligado? É sexual. Então, certas coisas talvez não façam parte do nome, tá ligado? Como um todo, mas se estão dentro de um contexto que faça parte do comportamento do BDSM, então, nova, vou usar aquela palavra que no texto o cara usa muito, do comportamento de um BDSMer, né, cara? Aí, tipo, não que faça parte, mas pode ser introduzido desde que faça parte daquele contexto, tá ligado? De que use. Tipo, cara, o strap-on, que é uma coisa mega usada no BDSM, né, não é uma coisa exclusiva do BDSM, é uma ferramenta que tá disponível, né? É. O strap-on que é inclusive usado de Fendom mulheres com mulheres e mulheres com homens também, né? Uhum. E cara, eu vou conversar que eu não acho uma coisa ruim o strap-on, não em mim. Uhum. Todo mundo com o dedo no cu, menos eu, né? Menos eu. Não, cara, porque assim, é mais o psicológico da coisa do que aquilo, sabe? Sim. É, tipo, não importa a cena em si, é mais o que aquilo representa pro cara que tá ali, sabe? Que é realmente, numa sociedade machista em que vivemos, é realmente a perda de dignidade do cara completa ali, tá ligado? Tô bombando, tô na internet, tirando onda. Caminhonete é no MySpace, Twitter e no YouTube. Tá cheio de gatinha, no meu Facebook. Tudo começou no MSN, batendo papo todo dia sem parar, no computador e no celular. Spunk, né, cara? E a gatinha, eu já falei, né, que é basicamente... Então, o Spunk é meio que uma ferramenta também, né? Tem vídeos que são só de Spunk, que é o cara, geralmente com palmatória e tal, e, bom, Spunk eu acho que é auto-explicativo. Uhum. Mas o Spunk é inserido dentro também. Um negócio que eu gosto bastante é que na Kik, que eles chamam de Public Disgrace, é o nome do site deles pra esses tipos, que é a dominação em público, né? Entre aspas, em público, na medida do possível, em público, né? Então eles fazem, tipo, na Kik, eles fazem muito em bares, assim, eles vão pro bar, tipo, aí, né, os caras começam geral, assim, na mina lá, tá ligado? Tipo, vai lá, dois caras leva a mina amarrada e começa no cara, e começa a vir o pessoal de fora, assim, tipo, e participar um pouquinho, sai, tá vendo? Joga cerveja no... Calma, cara, tem bares que fazem isso, cara. Hein? Miguel, de onde? Miguel, vem pra São Paulo, Miguel. Eu quero ser esses caras de fora porque eles não têm compromisso nenhum com nada, eles são só de puta. Pois é, cara. Então, mas aí, tipo, aí joga cerveja na mina, e os caras gostam da mina, e xinga a mina, escreve whore, então, whore e slut são as palavras, acho que, mais usadas, né? Whore e slut em todas as partes do corpo dela. É divertido, divertido, assim. Tem isso gay também, sabe? Tem BDSM gay também, todos os jeitos, né? Uhum. Cara, eu tô fazendo agora um adendo, cara, sobre o lance do BDSM na pornografia, cara. Eu, assim, cara, eu até que, se vocês me permitem, hoje eu tô cheio de dedos, porque, né, o especialista não sou eu, né? Eu, tá falando mais, não sou eu, né? Mas, isso é uma parada que me incomoda pra caralho, principalmente nas paradas da Kink, que eu já vi, porque a Kink, ela usa muito atrizes pornô do circuito normal, né, cara? Pra fazer parte dos filmes e tipo, tudo que eu já vi da Kink são com atrizes do mainstream, tá ligado? Provavelmente, desculpa atrapalhar, Marcelo, mas é provavelmente porque você não tava procurando exatamente da Kink, né? Você foi procurar daquela atriz e acabou achando, né? Não. Meu Deus. Exatamente, mas tipo, é que assim, cara, essa parada toda de violência, de submissão, isso tudo me interessa, entendeu? Aí, pô, por exemplo, tu falou do Public Disgrace, por exemplo, tá ligado? Aqui que, por exemplo, tem vídeos que não é Public Disgrace, mas eu já vi vídeos que são tipo, é como se a mina tá em algum lugar, um monte de caras capturam a mina e violentam ela, por exemplo, tá ligado? E ainda entra no Public Disgrace. Ainda entra? Entra. Tá, beleza. Só que o problema é o seguinte, cara. Pelo que eu entendi, a pessoa, ela, quando ela tá na posição de submissa, ela tá sofrendo, mas ela gosta, mas ela tá sofrendo, certo? Ela tá passando por uma experiência, né? Que tá chegando nos limites dela. E nessas coisas da Kink que eu já vi, eu não vi limite nenhum sendo atingido, tá ligado? É tudo no carinho, não no carinho, mas é dentro daquele... É tipo assim, e tem uma gentileza ali pra preservar um pouco o clima da mina. Tipo, o que eu quero dizer é que essas coisas que eu já vi, a mina não pertence àquilo ali necessariamente, tá ligado? Cara, é que assim, o que eu acho, assim, eu acho que é por isso que eu não gosto do Roku. Uhum. Ah, peraí, tá, agora que eu raciocinei a palavra, como assim? Explique-se, cara. Não, cara, porque assim, essa reclamação que você colocou é muito disso, né, cara? Tipo, porque, por exemplo, o Roku, né? Nesse sentido, você acha que o Roku é muito melhor, correto? Sim. Mas eu acho que é justamente isso, cara. Na Kink, não que não tenha no Roku, mas que você vai falar o contrário, que eu sei, mas eu concordo. Na Kink, tá tendo muito mais ali uma troca ali entre os dois, sabe? De realmente existe um carinho. A agressão, entre aspas, do Roku, muito dele, sabe? Sim. A mina não importa muito, sabe? Sim. Apesar de os dois estarem se conectando legal ali, tem que rolar uma química. E no Kink, teoricamente, na Kink também teria isso, né? A mina ali é um objeto da festa, um objeto do bar. Existe muito, cara, a preocupação com ela. De verdade, tipo, é que é difícil explicar, os sentimentos são difíceis de explicar. Eu tô te entendendo. É muito mais, a pessoa que tá ali, que tá dominando, sabe que, tipo, ela não tem um desprezo pelaquela outra pessoa, sabe? Ela tem de prazer também em saber que aquela pessoa tá sentindo prazer com a dor, entendeu? Uhum. Então, o prazer dela não é puramente causar a dor. É causar a dor e ver que aquela dor é revertida em prazer naquela pessoa. Se a dor for pura, se eu causar a dor e aquela pessoa não, mesmo que sem mostrar, não reagir positivamente, apesar de mostrar negativamente, mas dentro de você e dentro dela você se entende como positivo, entendeu? Uhum. Não rola, assim, você só causar a dor pura, não é legal. Não, cara, pelo amor de Deus, novamente os amigos, né? Mas eu falei, eu concordo com você, eu entendo o que você fala do rouco, eu não tô falando de você, assim, tá? Eu tô falando que no rouco eu não sinto muito isso, sabe? Essa coisa do, sim, tipo, da preocupação com o outro, mesmo que... Porque no BDSM, você tá lá xingando, você tá... Né, isso eu acho um dos psicológicos que é bastante forte, geralmente é com a mulher, com o cara, né, do cookie hold e tal. É, a pessoa tá lá xingando o cara, a mulher tá lá xingando o cara, que o cara tem um pau pequeno, que o cara é impotente, que não sei o quê, que ele não fode direito e vai foder com outro cara. Mas ela precisa daquela outra pessoa. A dominadora precisa do cara que é dominado, precisa do corninho, do hubby. Hubby eu acho mais legal do que falar. Precisa do hubby ali, porque sem ele, ela também não vai ser nada, sabe? Sem ele, ela não é uma dominadora. Ela é só uma piranha, sabe? Que poético. Então, ela precisa daquele cara, sabe? E eu não vejo isso no Roku, por exemplo. Sim, sim. Não, mas é que no caso que eu tô falando, por exemplo, das vídeos aqui que eu já vi, o que me incomoda, tipo assim, é óbvio que eu acho que a mina tem que gostar, mas tipo, o que me incomoda é que ela é tipo assim, é o que tu tava falando, saca? A mina, mesmo que ela não esteja demonstrando, ela tem que estar gostando também. O lance é que nesses vídeos, elas estão demonstrando que elas estão gostando, isso é meio contraproducente com a proposta da parada pra mim. Entendeu? E é isso que me desagrada nesse caso, assim, saca? Eu acho que não, cara. Acho que tem muito disso de tipo, olha como você é piranha. Você tá gostando disso, sua piranha, entendeu? Então no caso seria. É mais psicológico do que físico nesse sentido, cara. Tipo, olha a situação que você tá, sua piranha. Você tá gostando disso? Tipo, sério? Você é muito piranha. Então, é que eu ia fazer uma outra argumentação, mas daí a gente ia ficar meia hora num debate aqui sobre. Esse debate tá muito chato, eu vou animar a conversa. Pois é, a gente tá muito arrastado nisso. Vou animar a conversa. Eu achei um vídeo aqui de um cara batendo punheta com a pinça. Nossa! Cara, eu não vou ver essa merda, velho. Tá vendo aí, Matus? Cara, não, peraí, vou ver. Já aqui, né? Então, bora pra rejar. É só 50 segundos, ele nem demorou muito. Já que eu sou responsável por deixar o podcast chato, nossa! Miguel. Jerking off my teeny penis. Tiny. Olha lá, terminou. Desculpa. Ele terminou em 37 segundos. Ele posa no final? Sim. Caraca. Mas é só uma, né? É só uma babinha, assim. Não dá um jato. Que triste, cara. Triste. E, cara, então, olha esse cara. Tipo, qual é que é o prazer dele de expor o seu micropênis, cara? Uhum. Sabe, é uma confusão de, tipo, o legal do BDSM, eu acho também, cara, é que, assim, por mais que você curta, por mais que eu curta, por mais que não sei o quê, sempre vai ter um cara que fala, tipo, cara, isso é uma coisa muito particular sua, cara. É um bagulho muito particular, sabe, tipo... Sim. É que nem o que eu falei, que, tipo, eu acho, tipo, eu tolero o strap-on, tá ligado? Mas, tipo, não é, é um bagulho particular, assim, não é particular, tá? Não me julguem. Não é porque necessariamente eu curto aquilo, sabe? É um sentimento muito particular, assim, as coisas são muito particulares. Sim, sim, sim, sim. Dentro do BDSM. Então eu acho que é por isso que o BDSM é legal, cara. Eu acho tão difícil de produzir também, por causa disso. Uhum. Porque o que é legal pra um, às vezes. E às vezes, foda, a gente já falou isso no piloto, inclusive, cara. Às vezes o filme é muito difícil agradar um filme inteiro. Porque o filme a qualquer momento pode ter uma surpresa que você não vai curtir. Sim, sim, sim. Que a gente tava falando do piloto, lembra, cara? Tipo, ah, cara, tá lá no Cookie Road e tal, da hora, de repente o cara vai lá e começa a chupar o negão. Que no, tipo, 80% dos casos tem isso, cara. E puta, cara, aí já não. Puta. já passou do meu limite, cara. Sim. E aí é foda, cara. Então, tipo, é foda de vender, cara. Você fazer um filme grande, porque você tem que ficar pra, que não vai ficar tudo igual, tem que ter variação de coisas e agradar todo mundo, assim. É foda. Sim. Cara, eu ia pegar essa parada do que eu falei dos filmes pra falar justamente de uma parada que eu li aqui. Sobre as classificações, cara. Tipo assim, tem por exemplo, aqui, ó. Todos os atos e práticas no BDSM devem seguir o SSC, Sãs, Seguras e Consensuais. Aí tem toda essa parada que a gente tava falando justamente agora, saca? De tu ter um cuidado, tá ligado? De mesmo que tu esteja querendo transgredir certos limites, tu manter as expectativas desses limites mais baixas e tal, pra ter um controle, pra não ter efeitos colaterais muito graves e tal. E tem aqui o RAC, Risk Aware Consensual Kink, que é tara consensual consciente de risco. E aí eu já achei mais da hora. É onde esses limites eles ficam um pouco mais abertos e tal, tá ligado? Tipo, tu parte do pressuposto de que pode dar merda e as duas partes estão totalmente, vamos dizer assim, você assina um termo de segurança, tipo, se der merda não é culpa do outro, né? Exatamente, cara. É que eu li um falando sobre justamente a parada de que tem uma condição que é tipo assim, quando a escrava, por exemplo, ela se submete ao dono lá, ao mestre, e tipo assim, não importa se a escrava gosta ou não, tá ligado? Quem decide até um dia é o mestre, foda-se a vontade da escrava ou do escravo, entendeu? Então, mas isso é muito na teoria, cara. É muito na teoria, cara. Porque, tipo, essa pessoa, se foda-se, ela gosta ou não. Então, se ela não gostar, ela vai falar, vai se fuder, babaca, vai embora. Tipo, cara, a gente tem leis, sabe? Não é assim. É muito na teoria, né? Foda-se, ela gosta ou não. Não, cara, se ela não quiser fazer, ela não vai fazer. Não, mas é justamente a condição da pessoa que tá na condição de escrava querer fazer isso também. Então, cara, isso é muito do teoricamente, cara. Mas, tipo, tem isso, né? É legal ter o teoricamente. Porque, assim, tinha até um blog de um casal que eu vi há uns 2-3 anos atrás, que não vou lembrar agora. Que era um casal de namorados, o cara era dominador da mina e tal. E ele, tipo, ela contava que, tipo, às vezes ela tava em casa, assim, e ele falava, tipo, não, agora vai pro tipo, mandar uma mensagem pra ela, vai pro quarto, tira a roupa e liga o webcam e deixa a porta aberta. Ah, mas meus pais estão em casa, foda-se, deixa a porta aberta. Essas coisas assim, sabe? Tipo, ah, amanhã você vai trabalhar de calcinha, sem calcinha, de saia curta, tá ligado? Essas coisas assim que, tipo, ela teoricamente ficava incomodada com isso, mas você faz pra agradar o outro. Eu entendo o não querer fazer pra agradar o outro e fazer. Você já foi pro trabalho sem calcinha, Matheus? Vou sempre. É, na real, que essa parte, o que eu li é um texto muito purista, né, cara? Muito nessa coisa de, né, de afirmar essa parada old school, tá ligado? De ser true, real, não sei o quê. Mas essa coisa que eu falo, cara. Esse bagulho de, tipo, de nego que acha que tá na sociedade secreta, cara. Sim. Tipo, cara, eu acho que o BDSM saudável, aquele que você vai, pô, hoje eu vou ali na... Sai tranquilamente, pô, eu vou ali com a minha... Vai na masmorra, cara. É, com o bar ali. Não, saudável. Tipo, cara, você vai num bar que tem um show de BDSM, que tenha... Ou numa casa swing que tenha BDSM, alguma coisa do tipo, você vai lá, se diverte e tal. E depois, cara, todo mundo bota a roupa e vai embora pra casa, sabe? Você pode continuar a coisa em casa, se você quiser. Você tem o... Eu acho que um relacionamento baseado em BDSM é um bagulho complicado, sabe? É, eu também achei esquisito quando eu li sobre isso. E tipo, você ouve falar de vários, assim, sabe? Tipo, cara, tipo, sério, não dá, velho. Eu acho que o legal do BDSM é justamente... Eu acho que esses casais que levam pra vida isso, sabe? Eu acho que é muito essa coisa de deslumbrar o negócio, sabe? Eu acho que o casal que pratica mesmo o negócio faz, tipo, pô, chega em casa e faz jantar e assiste a novela, sabe? E, tipo, que tortura, cara, não vai... meu Deus. Pô, mas então, você não vive aquilo 100% do dia, cara. É uma prática que você gosta de compartilhar com aquela pessoa que você gosta, ou não, mas, tipo, geralmente, né, que você gosta, ou com outras pessoas, talvez que você não conheça, mas que não é uma coisa que você vai levar, sabe? Tipo, não, não é um way of life, tá ligado? Se fuder, cara. Isso num relacionamento é mais complicado ainda de se levar quando você tem filhos, né, cara? Imagina essa parada de deixar o webcam ligado, ficar pelado com a porta aberta e as crianças na casa, porra. Já pensou, que legal. Tem muitos relacionamentos, tem muitos casais que fazem, tipo, o cara arranja os outros caras pra comer a mulher dele, ele filma, tá ligado? Tem muito casal que faz isso. Mas, cara, não quer dizer que depois que acaba o negócio, ela vai ficar chamando o cara de, tipo, corno na rua, tá ligado? Não, né, cara? Seu hub. Dá pra disfarçar, ela chama de hub, ninguém entende. É. Inclusive, nessa vibe de code, cara, eu acho muito mais legal os vídeos que durante a situação com o outro cara lá, ela chama o cara, o marido dela, de amor do que xingando. Porque, cara, se ela tá xingando, sei lá, acho que já não tem a mesma vibe dela chamar o cara de amor, tipo, olha, amor, não sei o quê. Eu acho uma vibe muito mais legal, porque é muito mais pessoal, sabe? Eu acho que toca muito mais, assim, cara. Não, faz sentido. Mas se um dia você vacilar e eu chegar bem perto de você, vou prender você na minha rede, você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan, e eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você e tan, tan, tan, tan. Eu vi um vídeo que é até meio racista, se for parar pra pensar, cara, que a mina, o corno tá filmando, tá ligado? É um vídeo caseiro mesmo. É tão caseiro que a mina tá de máscara, tá ligado? Pra ninguém ver. A mina é mó gostosa, inclusive, devo ressaltar. Ela tá transando com dois negão, tá ligado? E é muito nessa vibe de olha eu dando pro negão, seu corno. Mas a grande maioria de cookhold é com negão. Sim, sim. Principalmente os caseiros. Tem todo o negócio do negão, assim, sabe? É. Tem todo o negócio do negão. Tem todo. Negão é que é o negócio, cara. É que tipo, criou-se esse misticismo, né, do negão. É que, tipo, que nem eu falei, né? É meio racista isso. Na verdade é racista isso, mas é que, tipo, é que nem o Matuza tava falando, né, cara? É uma parada muito pessoal, né, cara? É uma parada muito. Eu acho assim que, tipo, eu não parto do pressuposto de que todo mundo racionalize completamente os próprios sentimentos pra entender tudo, de onde vem e por quê. Mas, tipo, no comportamento sexual, muita coisa sobre a nossa, né, a nossa natureza se revela, né, cara? É instintivo, né? Muita coisa instintiva. Exatamente, tipo, e essas coisas que são muito entranhadas e estão vinculadas a sentimentos sexuais, elas também saem nisso, né, cara? Tipo, eu ao falar que é meio que é racista a parada, eu não tô dizendo que a mulher, né, ela é racista pra caralho, mas, tipo, é um princípio, né, preconceituoso ainda assim, mas... Eu tô querendo justificar, passar um pouco. Cara, ser negão deve ser uma merda, às vezes, dependendo da sua situação. Porque cria-se uma expectativa em cima de você gigante, né, cara? Sim, verdade. Cara, ser um negão de palco pequeno, imagina, cara, que merda. O cara tá lá, a mulher criou uma expectativa e tal, fala pras amigas, ai, vou sair com aquele negão, hoje eu vou. Nossa, fica larga e tal. E aí o cara tem um pau pequeno. Por isso que deve ser bom ser japonês, né, cara? Qualquer que vier é lucro. Que merda. Ah, mas esses vídeos de cocode só são legais os amadores. A maioria. Eu acho realmente, cara. Eu gosto de ver os da Kink ou os mais produzidinhos assim. O problema é que geralmente nos mais produzidinhos acaba com o cara chupando o pau do outro. E cara. É sempre o mesmo cara. É sempre tem o alguns mesmo caras que estão marido. Sempre... É sempre o mesmo marido. E aí acaba, né, a magia. Sim, eu fico muito, muito bolado com esse cara. Ou é isso, ou é o cara limpando a. Ou é o corno limpando com a língua, claro. Não. A buceta da mina gozada, ou a bunda da mina, a boca da mina, o peito da mina. Sim. Essa é clássica. E aí é foda, cara. Então, e. É, clean it all. E por isso que o amador geralmente não tem isso. Às vezes tem, mas geralmente não tem isso. E é uma coisa muito mais pessoal, né, cara? É muito mais da hora que o code amador. De verdade. É verdade. Inclusive no podcast da Broxada lá, o Miguel mandou zoando o blog do Corno Manso lá. Falou zoando. Ah, o blog do Matuza. Cara, eu entro direto lá no. Obrigado. Sou fã do Corno Manso Humilhado. Porque, cara, eu não me insiro na cena, cara. Eu vejo como espectador de fora. Então é da hora de ver a situação do cara lá. Sim. Eu não fico me colocando na situação do cara. Não, não. Imagina. Não fica desenhando o cara chupando o pau do negão. Os amigos também não são fáceis de lidar, viu? Mas Matuza, professor Matuza, cara. E sobre as roupas? Essa parada toda de couro, latex e o caralho. Viril. Isso é uma regra ou não? Cara, eu vou falar que não, porque eu acho tudo isso uma merda. É, eu não acho bonito, não. É porque é muito disso, da coisa caricata, sabe? Se fuder, cara. Tipo, sabe, você precisa se preparar pra... Não, né, cara? Então eu vou falar que não, porque eu acho uma merda. Se alguém falar que é, problema, cara. Porque os mais legais, inclusive, são tipo os caseiros. Você não vai ver o cara caseiro fazendo. Imagina, cara, tipo, a dominatrix brasileira de roupa de vinil, né, cara? É uma foda. A tia velha com as banhas soltando pelas bordas do bagulho. Não, eu não quero. Cara, olha, ó, eu vou prometer aqui porque eu tô no ar, né? E é bom, porque daí eu crio uma necessidade. Se eu tiver tempo nas minhas férias e saco, eu faço um post no Carelinhos, tipo, dando exemplos ruins de BDSM. Pô, da hora. Isso vai pro ar. Bons exemplos e ruins, e maus exemplos. Uhum. Se tudo der certo, se não tiver preguiça de suficiente, porque vai ser um post meio grande. Mas beleza, eu vou tentar, juro. Esse post aí vai ser o meu post sobre o quadrinho pornô, né? Pois é. Ô, amigo, Marcelo, se esse post sair antes do seu, hein? Ou um post de GIFs animados. É. O post de GIFs animados, que é. Ou o post do. Ou o post do Hysterical Literature. Verdade, eu te esqueci. Foda. Férias tá aí. Vem com tudo essas férias aí. Fodas de ouro, né, cara, pra fazer o bagulho. 25 anos de Hysterical Literature, vai ser entendida, daí tu vai fazer o post, cara. Pois é, vou fazer quando eu estiver lançando Blu-ray. Tu vai esperar ficar vintage. É vintage ou vintage que fala? Eu chamo de vintage. Eu chamo de vintage, na verdade. É. Mas é vintage, certo? Uma coisa assim. Eu não consegui achar a foto do cara sozinho, mas esse é o marido que tem todos os filhos. Ó, eu não vi ainda. Ou é um carinha de ou é um carinha de barbinha, assim, tipo... Ou é um que é novinho, parece uma bichinha. Ah, ou é um tiozão de cavanhaque ou um novinho que parece uma bichinha. Oi, tem uma parada amarrada. Ah, é o tiozão de cavanhaque. É, ele tá com dick lock ou penis lock. Esqueci o nome disso agora. Acabei de falar em off, agora que a gente tá gravando eu esqueci. Cage. Quando em off eu não ouvi. Isso, Dick Cage. Ah, que trabalho horrível desse cara, né? E tu vê a expressão dele, cara. Não, ele é o que mais atua ali, né? Ele entra no papel, cara, realmente, velho. E, porra, que horror. Miguel, realmente dá uma aflição, cara, dá uma aflição. Sai, cara, não me dá essa aflição, cara. Engraçado, sabe? Sim, cara. E legal que assim, ele faz, nessa foto eles estão fazendo questão de evidenciar a aliança na mão dele, né, cara? Uhum. Sim. Ah, eu nem percebi. Na verdade, eu tô concordando, mas eu também não vi, cara. Mas eu se você tá dizendo, velho. Não, olha o link em marca d'água que tá na foto. É camp2code.com. Miguel. Tá bom, vai, eu vou entrar também. Vai, Miguel, vamos desbravar, vai. Como eu falei, cara, é normalíssimo assim. Inclusive, se você for no meu histórico do browser, porra, normalíssimo aí. Toma tudo. Será que um dia você não vai ceder, não? Ó o Miguel, cara. Eu ficaria preocupado. Não, tô ajudando o amigo. Que fique bem claro que é o Miguel que tá invadindo o espaço do amigo, não sou eu. Sou uma pessoa bem resolvida, amiga. Sou uma pessoa bem resolvida. Na entrada da página tem uma piroca do negão e o cara com a boca aberta e a mina empurrando a. Ah, que horror, cara. Não é legal. Ah, embaixo, no rodapé de baixo, tem um maluco do cavanhaquezinho que falou chupando uma piroca, cara. Aí, ó. Eu não achei, pô. Pera aí que eu não consegui entrar no negócio aqui. Pode, cara. Tu pode. Pô, Marcelo. Ah, pô, chupando pau dos caras não é legal, velho. De novo, ó, o Canhã da Aliança chupando a piroca do negão, cara. É, cara. Pô, eu reparei numa parada aqui, cara. Nesses vídeos aqui não tem anal, cara. Será que pode? Pô, às vezes tem, cara. Porque assim, às vezes tem justamente por isso. Tipo, é a coisa que ela não faz com ele, com o marido, e faz com o cara. Uhum. Tem nesse sentido, assim, cara. É, faz sentido, mas é que nas screens dos vídeos não mostrou, tá ligado? Olha, aqui nesse abriu o site aqui. Já abriu logo uma foto da Lily Lebeau, sei lá, em francês, pô. Eu falei dela no A2, eu falei dela. Sim, eu lembro. Mas até não tem tanta coisa nesse site aqui, cara. É que é mais pra member, né? Tem isso de atriz, mas é uma menina bem fraquinha, cara. Pô, mas a Lily é muito foda, cara. E ela faz muito coisa, tipo, de BDSM, né? Tanto que eu conheço ela da Kink, né? O legal da Kink, cara, é que eles têm, assim, eles têm, pelo menos pra mim, tem muita atriz que eu conheci antes na Kink, depois que eu fui conhecer lá fora, assim. Então, pelo menos pra mim, é um avancalador, tá certo? Alavancador. Isso aí. Avancalador. Avancalador de atriz, tá ligado? Tipo, é um estágio, assim. Tem muita atriz que pra mim começa aqui, tem muita atriz que pra mim só existe na Kink, sabe? Uhum. Aquela Kim Kardashian. Ai, caralho. Não, cara. Tu vai falar que tu tá doente de novo, cara, é isso? Sua justificativa tá doente. Essa foi gênio. Ah, ó, mas eu retiro o que eu disse. Tem atrizes conhecidas nesse site aqui também, cara. Tem a Aurora Snow, tem a Dana D'Armond. Cara, tem atrizes. Tem uma definição que as pessoas chamam de switch, né? Que é pessoas que são os dois, né? Tanto dominador quanto dominado e tal. A Bob Star, cara, ela faz. Eu acho ela foda nos dois papéis, cara. Eu acho a Bob Star foda, né, cara? E ela tem tanto porte pra dominar quanto pra ser boneca dos outros, assim, sabe, cara? Pô, uma pessoa que me surpreendeu, ela já tinha visto muito vídeo dela sendo dominada, mas me surpreendeu dominando, cara, é a Alexis, cara. Alexis não, Alexi. Uhum. Ela toda menininha, toda pequenininha, assim, e ela, porra, ela é uma boa até, cara, assim. Ou eu sou eu cego de amor? Eu não sei porque eu não vi, cara. Eu geralmente não acho legal quando a mulher é dominadora, cara. Não sinto atração por isso, assim. A não ser que ela esteja fazendo isso com outra mulher, aí sim. Mas, tipo, saca? Quando ela tá na posição de dominadora com o cara, eu não acho da hora, velho. Entendo. Cara, eu acho legal do cara dominando não quando é um casal. Quando é uma galera, tipo Public Disgrace e tal. Uhum. Quando é uma coisa mais pessoal do casal, eu acho mais da hora a mulher dominando. Uhum. É que aquela coisa que vocês falam, eu não entro pra. pra ganhar, né, cara? Comigo não tem essa coisa de. Que horror. Não tem essa coisa de troca sadia e tal, não pode ser assim. A Sasha Grey, inclusive, já participou da Kink, cara. A Alexis Texas também, de alguns vídeos. Ó, tá, orcutizou a Kink, cara. Alexis Texas, o que ela tem a ver com o bagulho, tá ligado? Mas ela faz coisas, ela faz ou com mulher, e tem também o Funk Machines, né, que é um gênero que eu não gosto, que é geralmente com aqueles ou aqueles touro que fica vibrando, ou aquelas piroca de metal que fica, tá ligado? Fica indo e vindo. É, nesse bagulho tem várias, geralmente eles convidam bastante atriz conhecida, assim, pra participar desses Funk Machines. Eu acho uma merda, sinceramente. Eu vou te dizer que eu acho legal de ver, mas não me dá barato. Eu acho legal de ver. Puta, então, cara, eu não acho legal nem de ver, assim, eu acho. O touro eu até acho daorinha, assim. Esse touro, a mina fica assim. O que significa? Eu nunca vi. Cara, é um cilindro que tem umas. Que em cima tem umas bolinhas e ele fica vibrando, assim, a mina fica montada. do touro. Uhum. Eu acho legal porque é mais a mina, é mais ela brincando sozinha, sabe? Não é a máquina que tá lá, que tá dominando, assim. É um bom presente pra mãe. É. Miguel. Miguel é um filho da puta. Então, né, pessoal? Miguel sempre incorrigível. Porra, cara, se eu fosse um bilionário excêntrico, eu teria um desse na minha casa, cara. Minha sala, assim. Matoso. Do lado da lareira. Você ia usar muito, Matoso. Eu ia, né, fazer muita festa na minha casa, né? Oferecer pras visitas. Eu ia oferecer pras visitas, exatamente. Matoso ia se mudar pra Barretos, instalar o touro lá. Cara, tá muito ruim. Cara, fica me tá foda. Para, puxa, não faz hoje, para. Eu não consigo. Caraca, esse podcast tá foda, porque a gente tá falando um pouco mais sério, né? E o Miguel tá numa má fase, aí fodeu. Ok, Kim Kardashian foi genial, cara, em sua boca. Foi genial. Eu ia falar fritouro, mas eu não sabia se ia encaixar. Nossa, não, não, Miguel. Caralho, como? Ia tentar o quê, Miguel? Fritouro. Tipo Freeboy. Nossa. Ah, me dê um tempo. Cara, desiste. Espera a gripe passar, cara. Volta com tudo, né, cara? Cara, tem mais alguma coisa que a gente esqueceu? Na verdade, a gente deve ter esquecido várias paradas, né, cara? Que fique bem claro, né, velho? Né? Quem? Não diria esquecido, né, também, cara? Tem coisa que não dá pra gente falar de tudo, né, cara? O BDSM é um... é um universo grande, assim. Daria pra fazer um podcast sobre cada coisinha, cara. Vou fazer o Matuza BDSM Cast. Não me convide, por favor. Cara, um bagulho que, tipo, acho que vale a pena dar uma citada, assim, que tem um público grande, assim, cara, que é dentro do fandom, que eu acho já também passa do meu limite, é aqueles ball torture, tá ligado? Cock torture. Tipo, a mina pisando com um salto no saco do cara. Ah, tá, que horror isso aí. Cruz. Cara, não dá, aquilo não dá. Ah, como é que eles aguentam isso? Cara, porque, tipo, vela, tipo, vela, eu tolero. Certo, justo. Vela, chicote, tá, amarração, maneiro, velho, vamos lá, tá ligado? Mas, cara, não, mexer ali não dá, cara. Esses dias eu vi um gif, cara, a mina espremendo a piroca do maluco com ferro de passar quente, velho. Nossa, cara, eu gosto que tava quente. Ele viu na foto. Tinha algo que dava a entender que tava quente, assim, tá ligado? Uhum. Não, pela reação do cara, eu não me lembro, foda-se, mas na minha fantasia tava quente, isso que importa. E, cara, horrível, não dá, velho, é horrível, é muito opressivo pelo cara, não dá. É muito, cara. Tipo, aqueles, o que a gente já falou, né, o cock cage, eu acho que vai, acho que passa. Tem uma simbologia, né, tem toda uma simbologia e tal. A que privação, tá... privação da masculinidade ali do cara, basicamente, né, cara? Sim. Mas, pô, não dá. O Walter Tour não dá, cara. Me deixa muito bolado. Boa, Miguel. Tá, foi boa, vai. Foi muito boa. Miguel, Marcelo não pegou, mas foi muito boa. Eu peguei, mas achei horrível. Estou saindo. O Miguel não tá no dia bom. Estou saindo, cara. Volto quando tiver melhor. Só volto quando tiver recuperado, né, gente? Tadinho. Onde ela passa, fascina, domina com seu jeito de olhar. Ela é gata, é linda, top de luxo, essa mina tá que tá. Tá que tá, que tá, que tá, tá que tá, que tá, que tá. Top de luxo, essa mina tá que tá. Tá que tá, que tá, que tá, tá que tá, que tá, que tá. Considerações finais. Porra! Faço isso? Eu sempre quis fazer isso. Pode. Marcel, deixa essa parte. Tá. Considerações finais, chegamos ao final desse mais. Essa parte é essa última parte. Ódio. Porra, Miguel, vai te fuder, caralho. Deixe mais um episódio dos Caranis Voadores. E, cara, queria falar sobre feedback de programas anteriores. Sim, a gente fala de episódios anteriores, sem ser o anterior, foda-se as regras, cara. Eu queria fazer aqui um comentário sobre o comentário do Buddy Holly. King Buddy Holly voltou aos comentários. Seja bem-vindo, querido. Tá vivo? Exatamente, cara. Ele comentou o episódio do Caiu na Net, cara. Ele falou sobre possíveis vídeos de Caiu na Net da Juliana Didoni e da Juliana Paz, cara. Buddy Holly, a da Juliana Didoni parece mesmo, assim. Parece uma Juliana Didoni nos seus 17 anos aí e tal, cara. Eita, na cadeia ainda, cadê a foto? E o da Juliana Paz ali, velho, tipo, é a Juliana Pires, cara, que é uma atriz pornô dos anos 2000 ali, cara, não é não, velho, não tem chance de ser Juliana Paz não, cara. E queria também falar do comentário do Evandro Louco, cara, que ele tava falando do Come ou Não Come, sobre eu falar, né, que eu tô preocupado. É muito bom esse comentário, cara. O Marcel é igual o Jailson Mendes, é só um pai de família, cara, as contas não importa o tipo de filme. Cara, eu dei muita risada quando eu vi isso, cara. Vai te fuder, um beijo, cara. Marcel aceita a carne friboi. Marcel só quer trabalhar com o Rogério pelo dinheiro. Marcel é só um pai de família preocupado mesmo. Sim. E queria mandar também um salve pro nosso ouvinte, o Jackson Wood, cara, lá do Vortex Cultural, inclusive, cara, que ele fez um comentário, fez um elogio e tal, né, cara, a edição passada do podcast. Um beijo, querido, cara. E Matuza, tem alguma coisa aí, cara? Cara, tem aqui uma lição de casa pra gente, duas lições de casa pra gente, de nego que colocou aí no comentário mais perguntas de como não come pra gente. Teve uns que eu fiquei com inveja de não ter pensado, assim, foi... Realmente o pessoal tá de parabéns, cara. Primeiro tem aqui do Felipe Nunes. Felipe Nunes, tipo, é genial. Felipe Nunes, ele mandou aqui: pô, mais um episódio engraçado, maneira bastante nojenta e constrangedora. Aí ele falou: fica uma pergunta a mais pra vocês. Inclusive, já fiz ao Miguel. Aí, Miguel. Eu tinha esquecido de falar na hora. De maneira mágica, sua mãe e sua namorada trocam de corpos, e a única maneira delas voltarem ao normal é com você fazendo sexo com uma delas. Então, qual seria a escolha de cada um? Fazer sexo com a mente da sua namorada no corpo da sua mãe, ou com o corpo da sua namorada na mente da sua mãe? Então, já que o Felipe Nunes já mandou pro Miguel, eu queria que o Miguel respondesse. Não vale as agora. Duas, né? Juntas, Miguel. É, homenagem. Sei, cara, talvez vale, assim. Mas ok, vai, se você tiver que escolher uma. Não tem nada ali que nenhuma das duas nunca viu. Porra. Mas se você tiver que escolher uma, Miguel. Acho que seria a mente da namorada com o corpo da mãe. Por? Tem algum motivo? Algum empecilho? Porque minha mãe ia ficar reclamando, ela não me deixa em paz. Ela ia falar que eu não faço certo. Você não aprende, menino. Entendi. Marcel. Cara, é uma pergunta que eu pensei bastante, cara, sobre isso, velho. Realmente dediquei bastante tempo. Eu acho assim, cara, partindo do pressuposto que mães são mulheres, né, mais velhas, cara, não ia ser legal visitar o corpo da mãe, tá ligado? Não, cara. E assim, partindo do... Eu vou lançar um outro raciocínio, né, cara? Eu, se eu tivesse que escolher, eu comeria a minha mãe no corpo da minha namorada. Por quê? Porque, primeiro, né, é o corpo da minha namorada, então, né, óbvio que eu me sinto atraído, né, bacana, da hora. E por que a mente da mãe no corpo da namorada? Porque Freud tá aí, né, cara, pra explicar que, né, tome as questões com as suas mães e tal, né? Então, né, cara, no final ia ser aquela Marcel, coisa de, né, nunca posso aconteceu. Fazer pergunta, posso fazer uma pergunta de cunho pessoal, Marcel? Vai. Você ia retribuir anos de palmada e ia doutrinar sua mãe? Marcel, sua mãe tem queixo de esmirilhar a piroca? Não, no caso é a namorada, é o corpo da namorada, então não vale. E como nesse podcast a gente respeita mais namorada do que mãe, a gente não vai perguntar, não vai mais além disso. Cara, não, não ia retribuir, não, cara. Mas é, né, cara, eu acho que ia ser mais fácil de executar a operação, entendeu? Se fosse nessa opção, cara. Ok. E tu, Matuso? Ah, eu pensei que vocês iam esquecer de me perguntar. Não, não. Cara, ao contrário do Marcel, eu não pensei muito a respeito, porque eu preferi não pensar. É uma situação, cara, é uma situação. Uhum. Cara, nesse caso, eu fico que nem naquela do Miguel, cara, eu fico consternado com essas coisas. Mas tu não tem problema com a mãe, né? Tem um lance, cara. Aproveita, essa questão, cara. Vai lá. Essa questão, cara, eu não tenho problema. Se eu tivesse problema, seria mais fácil. Cara, eu acho que eu ia com a mente da namorada. Acho que eu ia preferir escolher a mente da namorada, cara. Uhum. Porque... é uma sentimental, né, cara? Realmente. Porque fica entre a gente, tá ligado? Eu e ela, a gente. Eu tô esperto, porque ele é cuckold, não ia ser ele que ia fazer mesmo? Miguel se curou da gripe na hora e veio aqui, né, cara? Leitura dos comentários, Miguel. Caralho. Enfim. Bom, enfim. Resolvida essa questão, o anônimo Luiz da Silva. Que é anônimo, coloca o anônimo embaixo Luiz da Silva. Acho que é a conta do Google, aí ele não quis fazer uma coisa só pra. Né, ele segurou o suspense pra... por meio segundo. Foi. Ah, o cara não tem uma conta do Google, não vai fazer uma conta pra comentar no cara ali, né, cara? Mas não precisa. Não precisa? Não, é só botar o nome, mano. Não, você tem que ter conta. Não, eu desativei isso. Não, eu tô vendo agora, Miguel. Babá, eu tinha desativado isso. Enfim. O anônimo Luiz da Silva, ele comentou aqui, pô, parabéns pessoal, nunca me diverti tanto escutando o podcast, melhor momento foi o Boquete Keith Richards e do Mick Jagger. Então eu vou fazer uma proposta que vocês não vão poder recusar. Ele já tá falando que a gente não vai poder, então nem vamos fazer, né? A gente não vai poder recusar, então não tem graça. Tudo. Que merda. É, três anos. Tá gripado, mano. tô doente também. Lê aí. Ok. Qual de vocês toparia ser bucaqueado por Keith Richards, Mick Jagger, Steven Tyler, Marilyn Manson, Ron Jeremy, Bono Vox, Tony Ramos e Axl Rose? Tudo isso pra ter direito a um mês a todos os orifícios do corpo da atriz Belladonna. Cara, eu posso responder essa aí? Você deve responder essa daí. Eu posso fazer uma alteração nessa versão, cara? Talvez, você pode fazer isso. Não, eu preciso ser babaca, eu senti vontade de ser babaca, tá? Eu trocaria o bônus, ficaria só com o ônus, se dessa lista se pegasse só o Bonovox e o Axl Rose e eu pudesse vestir um colete bomba pra, na hora, tá ligado? Eu aceitaria. É isso, termino por aqui. Caraca, ok. Martel, você promete e cumpre. Prometeu ser babaca e foi lá. Nunca faltou com a promessa. Jamais, cara. Tem compromisso, cara, com a babaquice, pô. Realmente, cara. Cara, eu não aceitava, não. Pô, é a Belladonna, ok, mas... Tá gasto. Pô, tá gasto, tá experiente, mais respeito. Eu sou uma putinha da Belladonna, tô falando isso, cara, porra. Pois é, o personagem subindo a cabeça da opinião do amigo. Mas não, cara, essa galera toda aí não rola, não, cara. Não. Miguel. Eu não aceitaria porque eu não gosto de rock. Mas se fosse Titãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Luciano, Leandro e Leonardo, os amigos. Os amigos. E João Paulo e Daniel. João Paulo e Daniel, claro. Aí eu já estaria lá. Ok. Cara, ainda no mesmo comentário, o anônimo Luiz da Silva, ele mandou, perguntando, pô, né, já que a gente é um podcast de putaria, afinal de contas, ele queria saber a opinião da gente sobre algumas atrizes, né, se vocês tiverem a fim de responder. Tô. Ele perguntou da James Phoenix, da Jaden James, da Phoenix Marie e da Kelly Devine. resposta. Olha, cara, assim, pessoalmente daí, assim, eu só conheço o trabalho mesmo, assim, da Jenny James, cara. E eu acho, eu gosto dela, cara, assim, eu acho que ela não é aquele padrãozinho, ela já tem um corpo, um shape maneiro, assim, sabe? Tem um corpo da hora, não é nem trincada de magra, assim, e, tipo, tem tudo no lugar, assim. E eu acho que ela é uma mulher que, poxa, ela é da hora, cara. Acho que ela faz um... Ela tem atitude, assim, eu acho que ela não é... Ela tem... Até que aparece bastante, assim. Apesar de eu achar ela meio feia, mas ela me conquista por algum motivo, assim, cara. E das outras, eu não tenho muito o que... Realmente, eu, sinceramente, não tenho muito o que falar, tá ligado? Se alguém tiver... Eu sei que a Fênix Marie, ela tem uma língua tipo da... Eu esqueci o nome dela, né? Esqueci da piranha que eu falo. A mina lá. É, a mina aqui. A loirinha aquela, gostosinha, bundudinha. Sunny Lane. Mas, bom, não sei nada sobre a carreira dela, desculpe. Marcelo, tem alguma coisa a acrescentar sobre alguma das moças? Tenho, cara. A Jaden James não curto muito, acho ela fraca pra caralho. Ela é gostosa, eu curto ela, mas não rola. A Fênix Marie, ela é gostosa pra caralho, ela é cozeira, ela é piranha. Só que ela tem problema que ela contracena só. Ela não tem muita cena que eu acho boa, não, cara. E a Kelly Divine, cara, eu acho. Eu curto essas mulheres que são meio mocré e são gostosas pra caralho. Tá ligado? É por isso que eu não conheço trabalho da Kelly Divine, porque ela é feia, cara. Porra. Ela é foda pra caralho, maluco. Só que ela também tem esse problema. Ela contracena com muita gente ruim, cara. Mas eu gosto dessas últimas duas. Eu gosto muito. Admiro-as. E tu, Miguel? Ah, não gosto dessas coisas de pornô, não. coisa de Deus, né? Entendi. Tem um comentário aqui também que eu queria destacar, que foi voltando, né, mais uma vez a cronologia louca de leitura de comentário, voltando do podcast do Espelho de Carne, podcast número 19, que o Ed Bustamonte, ele comentou aqui, parabenizando a gente e tal, pelos excelentes podcasts e tal. Ele falou que me ouviu todos os podcasts, uma maratona absurda. Cara, eu não consigo fazer isso, cara. Parabéns pra ele, cara. Ele falou que, pô, ele paralisou a gente, falou que nós somos os caras certos pra esse tipo de programa, que além da coragem, a gente consegue fazer culhões, né? A gente parece ter a idade, segundo ele, certa pra isso. Ele falou que sempre que ele imaginava um podcast com esse gênero, assim, ele imaginava um monte de adolescente babaca punheteiro falando merda, assim, sabe? Provavelmente pagando pau pra Sasha Grey pra Stoia, né? Desculpa. Porra, todos são eles, todos. E cara, assim, ele foi agradecendo, falando bem, falou, deu um toque pro Marcel aqui, né? Depois o Marcel lê aí e pá. E aí ele falou aqui no final, cara, só um adendo sobre o Espelho de Carne. O diretor do Espelho de Carne, o senhor Antônio Carlos da Fontoura, ele dirigiu outros filmes e tal, como Aventuras do Zico, e recentemente ele é o cara que dirigiu Somos Tão Jovens, biografia do Renato Russo. Cara, é o mesmo cara que dirigiu o Espelho de Carne. Então, cara, eu não vi a biografia do Renato Russo, mas agora eu fiquei com vontade de ver. Fiquei com vontade de ver só pra ver se ele conseguia enquadrar as pessoas. Sodomia. Aí, ó. Sodomia, tal, AIDS. Faroeste Caboclo. Ele falou que nunca comentou no Nerdcast, nem nenhum outro podcast, porque ele não achava que tinha motivo. Então, valeu aí. Eu gostei dessa parte. É, chupa Nerdcast. Eu fico feliz com a tristeza do Jovem Nerd. Cara, também li aqui o comentário do Sr. F, cara, porque ele fez vários comentários na edição passada, cara, e ele é um cara corajoso pra caramba aqui também, porque ele falou que ele encararia tranquilamente a empreitada do Mick Jagger e do Keith Richards, cara. E, cara, também é uma parada. Eu sou um cara que tem um orgulho pessoal de tipo assim, eu acho que eu sei fazer afirmações e comparações escrotas pra caralho, velho. Eu achei muito foda que ele falou muito da história do rock e da vida naquelas bolas secas dentro daqueles sacos velhos. É um motivo, isso é um motivo pra você encarar eles. Eu não sei até que ponto isso é um motivo pra encarar os caras, mas porra, é um argumento, cara. You have a point. Um argumento, realmente, cara. Um abraço, cara. Ai, ai. Então, só mandar um abraço aqui pro pessoal que a gente não leia o comentário, porque tal qual meu pinto, quando a coisa é muito grande, às vezes atrapalha. Então, um abraço aí pro Rodrigo, o tio Suqueta, o Cifudidinho e mais um pessoal aí que eu já me esqueci.